Hoje é dia 16 de abril de 2022 e este é o episódio 191 do podcast da Ponte Portugal. O meu nome é Diogo Constantino e, como costume, tenho o Xavier. Olá, Xavier. Olá, Diogo. Como estás? Estou bem, estou bem. Então, Xavier, bem-vindo a este show. Ok, para quem não está a ver, obviamente o Xavier é o Tiago, que identificou-se no nosso vídeo como Xavier. Aparece lá o nome como Xavier. Então, que tal foi a tua semana? Falas como se eu escolhesse o meu nome aleatoriamente. Não, eu hoje sinto-me Xavier. Acho Pronto. Que tenho esse direito. Faz lembrar uma música muito conhecida dos Mata-Ratos. E agora deixo para as pessoas irem investigar. Pronto, eu calculo que não. Diogo, não sei, mas... é muito conhecida, não. Não está a funcionar muito bem. Eu sei que só conheces a outra, mas acredita que esta é bastante conhecida e que qualquer pesquisa rápida te vai levar à música Xavier dos Mata-Ratos. Podes depois ouvir com atenção e estudar a letra. Mas não é assunto para este episódio. Calculo. Mas diz-me, Diogo, Pronto. Como correu a tua semana? A minha correu de forma bastante atarefada. Quem viu... e falta cá o Miguel de queixar-se com o trabalho e não sei o quê. Ou estás cá tu, é isso? Não, não estou a queixar-se. Ah, sim, não sei é que foi. Olá. Discurso para cima. Quem viu o início do show, antes de começarmos a gravar, viu que comprei um Wacom tablet. É um dispositivo novo. Depois hei-te falar dele num futuro episódio, quando tiver mais tempo para voltar a falar disto. Provavelmente no próximo episódio, ou coisa assim, quando já tiver feito coisas com isto. Queremos evidências, não queremos só conversa. Exatamente. Queremos evidências, Diogo. Pronto. Queremos ver os teus dotes. Qual é que foi o valor do teu investimento? Foi 100 e poucos euros. Ok. Não foi um investimento elevado. Ainda para mais, a Amazon ofereceu-me o shipping, pelo que vantagem. Ah, isso a mim não me toca, meu caro, que eu sou a Amazon Prime, portanto eles a mim oferecem sempre um shipping. Mas eu não sou. Mas agora, qual é que foi? Qual é, já agora optaste por que dimensão e porquê essa dimensão? É para aí um bocadinho menos, se calhar menos 10 polegadas ou 10 polegadas, coisa assim de género. Pareceu uma dimensão apropriada. A minha ideia é poder fazer esquemas de coisas que estou ou a aprender ou a tentar explicar. E parece-me que é uma dimensão apropriada para esse propósito. Compraste o Pro S? Estou aqui a tentar adivinhar qual é que compraste. Eu não me lembro exatamente qual é o valor que comprei. O modelo. Que comprei, mas se me deres, digo-te já. Até o que é, que eu estou curiosíssimo. Que eu entretanto vou dizendo, olha, o Diogo neste momento está-se a curvar perante as milhares de caixas que recebeu esta semana, a tentar encontrar a caixa certa, a tentar ver nos seus vários unboxings que fez esta semana, qual é o unboxing. Ora, One by Wacom. Muito bom. One significa que será para aí um modelo básico, é isso? Não, não me parece, mas não é um modelo de topo de gama, nem nada que se pareça assim de género. Mas isto tem para aí 10 polegadas, é? 10 polegadas já dá para fazer muita coisa. Sim, sim. E fecholas, foi, eu comprei este porque já sabia que ele era suportado out of the box, pelo menos de acordo com os comentários que vi na Amazon. Uhum. E de repente ficaste muito escuro, Tiago. É backlight. É só desviar a cara de olha, vês, está ali ao fundo. Se eu fizer assim, a luz da janela sobrepõe-se. A câmera onde eu estou é um bocado mais limitada do que a outra, portanto, e não aguenta tão bem com estas coisas. Mas sim, estavas-me a contar então a tua experiência, aquilo que te levou a decidir por esta solução. Sim, e é fazer esquemas, desenhar coisas que estou a tentar explicar, coisas que se expliquem melhor visualmente. Por acaso, uma coisa gira, se eu tiver uma reunião contigo, agora imagina o contexto de trabalho, eu estou numa reunião contigo e tu estás-te a engatar todo a explicar-me qualquer coisa, tu, como é que tu puxas o teu Wacom tablet para a reunião? Eu não preciso. Se eu tiver o OBS ligado como tenho agora, com a câmara virtual, eu consigo fazer coisas como esta. Espera aí, alternar aqui. Talvez é uma coisa mais simples, não precisas de complicado, Diogo, ou seja. Partilhar não. O teu ecrã onde estás a escrever. Quem, se estiveres a ver a preview. Sim, mas numa reunião isso não é prático. Tu estás numa reunião de... vamos, não sei o que é que tu usas no teu trabalho, mas imagina que estás numa reunião do Teams, do Slack, do Zoom, do Jitsi, seja sim, o que for. Sim, mas isso... estou a usar... é ligar o, ligar-me com a câmera virtual. É uma aplicação onde descarregas aquilo, ok, e partilhas o ecrã com essa câmera virtual, é isso? Não, porque tu para fazer essa câmera virtual tens que no início da reunião para ver logo. Posso partilhar o ecrã? Imagina, nós estamos a meio de uma conversa aos dois. Abrimos uma ligação qualquer de Jitsi, por exemplo, e estamos a partilhar uma ideia qualquer. Uhum. E tu dizes assim, pô, Tiago, não estás a perceber, espera aí que eu faço um desenho. Como é que tu me fazes o desenho? Há aplicações do whiteboard, ok? Ok. E que integram com o ecrã, não é isso? Não, são completamente agnósticas em relação a isso. Então, mas tu vais poder usar o Wacom comigo ou não? É isso que eu quero saber. Eu uso o Wacom, funciona como qualquer input device. A aplicação não quer saber o que é que eu estou a utilizar. Ah, ok, tu usas uma aplicação do whiteboard, estás nas tintas, estás a desenhar com o rato ou não, e usas a tua Wacom e pronto, é isso? Ok. Yeah. Consegues desenhar fora do tablet ou com a caneta? Ou a caneta tem que estar em comunicação com o tablet para... Não, tem que estar em cima do tablet. Okay. Tem que estar em cima do tablet. Fixe. Pode também funcionar como rato. Quem conseguir ver aqui na câmara, ele tem dois botões. Uhum. Que funcionam com o botão direito e esquerdo do rato. Isto para quem tem... não lembro agora qual é o nome da doença que afeta os pulsos e as mãos e não sei quantos, para variar o tipo de dispositivo que se usa em vez do rato e em vez de uma trackball, isto, usar uma coisa destas também é uma opção. Síndrome do túnel cárpico, variando. Não é? Exatamente, o síndrome do túnel cárpico. Para ir alternando entre usar uma coisa sim. E usar a outra também. Sabes é que a malta do design, muita gente do design que passa a vida a fazer bonecada com mesas digitais, que é o que tu tens, uhum. Não usa rato, exatamente. Ou seja, servem-se da caneta da mesa digital como se fosse um rato. Uhum. E têm mais destreza a mexer com aquilo do que tu ou eu temos com o rato, posso-te garantir. Eu assisti várias vezes. Acredito, sim. Eu trabalhei e convivi com várias pessoas, mesmo a nível pessoal, com várias pessoas que viviam do design. Aliás, estávamos a conversar sobre isso há bocadinho. Portanto, a marca Wacom e o produto que tu acabaste de adquirir não é de toda uma novidade para mim. É uma novidade tu teres interesse neles, mas não é novidade para mim. E uma das coisas que mais me admirou foi exatamente isso. Ou seja, eu percebo perfeitamente uma pessoa que gosta de desenhar, que sinta a necessidade de rabiscar com um lápis, não é? E ter a sensação do lápis. Uhum. Aliás, há pessoas que elogiam muito. Eu uso tipicamente os dois bonecos nas redes sociais. Uso a minha caricatura e uso uma fotografia um bocado mais penteadinha, um bocadinho mais barbeado. Dependendo do contexto. E a caricatura foi feita por alguém, porque eu tenho muita estima também, conheço há muitos anos, e que fez exatamente isso. Ou seja, a minha caricatura foi feita exatamente, não foi numa Wacom, mas o sistema é muito, muito semelhante a isso. Aliás, a história do ilustrador que fez a minha caricatura é muito gira. Não vou contá-la aqui porque não é interessante para o podcast, mas é muito gira. Mas isto para dizer que o sentimento que tu tens de desenhar em cima de qualquer coisa e de passares diretamente para suporte digital é porreira. E eu, por mim, acabava aqui. Até que assisti, não uma nem duas vezes, às pessoas a navegar na internet, qualquer coisa, mexer janelas, seja o que for, sempre com o lápis. Porque a pessoa às tantas dizia-me assim: eu ando com o lápis na mão o tempo todo que estou à frente do computador. Não faz sentido largar o lápis para pegar no rato para mexer uma janela para o lado. Portanto, eu vou pegar e vou fazer isto com o rato. Portanto, poderá ser interessante. Olha, agora deixaste-me aqui de pulgar atrás da orelha, porque eu de vez em quando vou tendo aqui umas dores algo desconfortáveis. Não é nada que me preocupe ainda, mas a gente tem que se preocupar com as coisas antes de serem uma preocupação, porque depois já é tarde normalmente. Yeah. Não sei até que ponto é que eu não possa eventualmente procurar uma solução, até porque para mim se calhar é fácil fazer um test drive, que é chegar a um desses meus amigos e dizer assim: vá, tens aí alguma que já não precises, só para eu ver se a coisa resulta, se não resulta. Pronto. E quando tu me dizes que eu desconhecia, nunca foi lá estar, nunca tive particular interesse nisso, mas se tu me dizes que é perfeitamente suportado, não sei se é o Wacom do modo geral, se é esse modelo em particular. É assim, eles dizem que há drivers e há drivers livres e tudo. Agora, eu não garanto é que eles funcionem em todos os dispositivos. Este aqui, eu por pensar nisso, né, se eram todos, se eram só alguns em particular, Eu olhei para reviews da Amazon à procura de feedback e nem todos tinham feedback sobre Linux, porque cheira-me que não há muita gente a utilizar Wacom em Linux, mas este em particular tinha reviews, boas reviews, e por isso escolhi este. Eu estou aqui a ver coisas a custar 44€, pá. Há coisas baratíssimas, sim. Foi o que tu comprou? Foi 44 balas que tu gastaste por isto? Não, não, eu comprei um bocadinho mais que isso. Ok. Comprei mais. Mas compraste só um, garantes, não compraste dois? Só um, sim, só comprei um só. Ok. 40. Há ratos mais caros que isto, eu era capaz de comprar só para experimentar. Ah, sim, o meu rato é mais caro. Aliás, este rato, pois, foi mais caro do que este. 44 okay. euros, até dá para, é uma boa prenda para oferecer às minhas filhas, que elas gostam de fazer bonecos. Pronto. Bom, logo vejo. Se esse modelo funcionar bem em Linux. Já me estás a obrigar a gastar dinheiro. Eu que estava naquela. Achei que tinhas gasto dinheiro a mais tu, agora estás-me a obrigar a mim a gastar dinheiro. Estou lixado contigo. E eu estou-me a preparar para fazer um grande investimento agora. Pá. Aliás, eu não comprei antes, porque. Não só porque eu não sabia quais dispositivos eram suportados e bem suportados, como ia pela. Já ando a olhar para isto há algum tempo, ia às lojas e olhava para aquilo, pá, e vejo lá coisas que são muito, muito superiores a isto também, ok? Também é preciso dizer isso. O teu é com fios ou sem fios? Estavam rios de dinheiro. Hã? Com fios ou sem fios? Ambos, há das duas coisas. O teu? O meu tem fio, o meu okay. tem cabo, sim. Pois é que eu estou a ver aqui. Vou-te mandar o link. Alguns com Bluetooth e não sei o quê. Isso já é muita coisa, isso já é muita bonecada, não é preciso tanta coisa. Pronto. Pois vê lá se é isto. Quando tiveres aí um bocadinho, quando eu começar a falar, abres aí o link e vês se é isto. Não veja já, senão perdes o ritmo. Ok. Ah, temos aqui já uma pergunta do Tiago. Ah, claro que sim. O Tiago. Ele perguntou se eu consigo ver onde estou a escrever. Não, o tablet fica sempre. É um bocado plástico preto, basicamente. Ele tem umas marcas para me ajudar a guiar, para perceber onde é que são as linhas, onde é que está a posição do lápis. Mas para ver, tenho de olhar para o ecrã onde aparece. Contudo, há dispositivos destes em que eles próprios têm um ecrã e tu consegues ver o que é que está a acontecer imediatamente. Sim, mas tu, a partir deste guiz pela aplicação, são, porque tipicamente é o que, mais carinhos. Mas é o que acontece quando tu estás a trabalhar com um rato, tu não olhas para o rato, tu olhas para o resultado do que o rato está a fazer. Exato. Portanto, o princípio. Exatamente. Para nós, não designers, techies, se calhar uhum. interessa-nos mais, ou seja, é pouco relevante ter um tablet que nos mostre o que é. Sim. Yeah. Eu pensei nisso e pensei assim, pá, eu vou fazer retângulos, círculos, tracinhos e no máximo escrever uma sigla de uma coisa qualquer. Não vou precisar de uma coisa de alta precisão e muito exigente. Portanto, pelo menos para um primeiro dispositivo que eu compro deste tipo, achei que este iria ser mais do que suficiente. Até porque, mesmo tendo as tal reviews, a gente nunca sabe quem é que está a escrever lá. Sim, e claro. Porquê. E então, pá, tentei não comprar uma coisa que fosse muito cara para não, também não comprometer-me muito caso tivesse de me desfazer dela. É isso, parece-me bem. Lá está. Quando tu falas em gastar. Pá, porque a última vez que eu olhei para isto, que eu conversei sobre o assunto, os preços andavam talvez dos 250, 300 euros para cima. Não, nunca gastaria esse dinheiro nisto. Quando tu me falas, e se tu me confirmares que as tuas dimensões de produto são estas, e que isto custa para aí 45 euros. Eu passo-te o link. Compraste em qual Amazon já agora? Espanhola. Ok. Não bate certo, foi. Depois confirmas só se é esse o link ou mandas-me o link que tu tens. Sim, eu mando. Para a gente link. Até partilhar, para já ficar mais notas. Pessoas a ouvir-nos que estão pelo menos curiosas. Não estou a dizer que vão fazer o investimento ou não, mas pelo menos curiosas. E isso é giro. Utilizar isto desta forma como rato, a primeira vez que eu ouvi falar disso foi um indivíduo que é youtuber e que tem podcasts também. Agora já só tem um podcast, que é o CGP Grey. Ele faz vídeos educativos. Uhum. E o podcast dele é sobre produtividade. E ele tem síndrome de túnel cárpico. Aquele síndrome de. Yeah. E de facto ele utilizava, além de um rato vertical, e depois começou a usar um tablet destes Olha, vês? Para variar também. Carreira tem a mesma opinião que eu. Por este preço vale a pena experimentar. Vamos ver o que é, logo se vê. Pois. Mas pronto. Curioso, porque eu fui, estavas tu a falar, eu estava à procura na Amazon para tentar perceber o que era, porque fiquei curioso, porque sempre achei lá está que o preço, a janela de preços começava bastante mais acima. Fiquei então chocado pela positiva quando vi que o preço é extremamente baixo. Espero que eles não tenham reduzido a qualidade, porque de facto o Wacom, pelo aquilo que eu conhecia de referências, porque eu não percebo nada do assunto, mas por referências de quem percebe bastante mais do que eu, era uma marca bastante respeitada e era tida como coisa de confiança. Espero que os preços baixos não sejam indicadores de quebra de qualidade, mas curiosamente, quando eu pesquisei, quando eu encontrei o artigo que acabei de partilhar nos comentários do episódio, para os patronos, portanto, para quem está a ouvir isto em podcast, façam-se patronos, tomem juízo. É a recomendação, e para quem não conhece muito bem a Amazon, assim que te compras qualquer coisa, tenta-te logo impingir mais dos ou três. E aquilo que a Amazon me tentou impingir, aliás, a mim não, porque eu não sequer tinha a sessão iniciada, portanto, eu entrei como anónimo na Amazon, fiz uma pesquisa rápida e encontrei a tal mesa digital. E nas recomendações aparece uma daquelas cintas de pulso, aquelas coisas elásticas, aqueles pulsos elásticos. Portanto, eles recomendam-te logo, quando tu compras uma mesa digital destas, que compres uma pá, está-me a faltar o nome, mas uma abraçadeira, mas é um pulso elástico e mais qualquer coisa que eu já não me lembro se é o que era. Claro que sim. Mas pronto, mais dois produtos que eu achei, bom, isto é mesmo para doentes, malta que está... Isto é product placement. Queres ver? Como é que eu vou fazer isto? Não vou conseguir fazer... Bem, eu arranjo aqui depois uma alternativa. Eu deixo a página aberta e depois já arranjo uma alternativa. Não sei se vai aparecer a mesma sugestão a ti que a mim, mas a mim o que me apareceu foi logo isto. Eu não sei se conseguimos pôr imagens no chat do YouTube. Isto só para aumentar aqui um bocado. Tu podes partilhar o ecrã. Eu posso, mas não quero partilhar o ecrã. Não, também não quero chegar a tanto. Pronto, podes partilhar só esse tab até, se tiveres. Eu sei, mas não quero. De todo, não quero. Ok. Mas pronto. Então e mais? Então e Diogo? Mas além disso, andaste a gastar dinheiro em mesas digitais, não é? Ainda não tiveste a oportunidade de experimentar? E mais? Não, ainda não. Aqui há umas semanas comprei também um ecrã portátil. Isso já tinhas falado, sim. Sim. Pronto. Já usei. Em mobilidade, que a minha ideia é ter sempre dois ecrãs, é bastante prático, e é bem fixe. Para além disso, não fiz muito, segui ontem a aventura do nosso ouvinte, amigo do show e anterior convidado, Marcos Marazzo, que teve, tal como tu, a infeliz ideia de ser cliente da Vodafone. Não, acho que não é bem, acho que não é uma ideia quando tens a... Mas pronto. Não sei, então, às vezes também sou cliente da Vodafone porque compro aqueles cartões de dados que eles têm, que são muito práticos. Sim, de 15 dias, não é? Sim, 15 ou 30, eles têm várias coisas diferentes. E uso com frequência isso. Agora as concorrências já têm uma oferta semelhante, mas houve uma altura em que eu penso que eles eram os únicos que tinham uma coisa dessas, e por isso sou também frequentemente cliente da Vodafone. Mas, sendo que o teu vínculo não te causa tantas dores de cabeça, não é? Como aquelas não, que me causam a mim e pelos vistos ao Marcos, coitado. Pois, o Marcos também ficou sem internet. Ficou ontem à noite sem internet, e ele resolveu publicar a aventura dele com a interação com o suporte da Vodafone. Isso foi onde? Foi no Twitter? Isso no Twitter. Sim, foi. Pai, no eu, Twitter. Só, eu só lá vou por turnos, portanto eu me escapa muito. Eu ainda não tenho aquela relação com o Twitter, e reconheço e já elogiei aqui várias vezes as características do Twitter, e é fixe porque tens uma dúvida qualquer e às vezes é mais rápido responder. Aliás, a própria Vodafone foi mais rápida a responder-me no Twitter do que na sua linha de apoio, mas não sou grande fã. Mas conta-nos então o que é que aconteceu. Eu desconhecia esta parte sei que ele teve algumas questões, não sabia quais, mas que teve algumas questões com a Vodafone aqui há umas duas, três semanas. Pelo visto agora agravou-se. Essas não sabia. Ok, então ele ficou sem internet e ligou para a linha de suporte, que supostamente seria gratuito. E é gratuita, exceto se estiveres sem internet. Se tiveres tratado um assunto que tenha que ver com não teres internet, eles passam a cobrar-te. O que é particularmente interessante. Sim, mas deixa-me esclarecer, porque eu aprendi bastante em 19 dias offline, eu aprendi bastante. Se no final da chamada... 19 foi bem mais do que isso. Acumulados foi bem mais que isso. Pronto, eu estou a dizer 19, foi o turno mais seguido, exatamente. Foi a minha aprendizagem maior. Nos outros dias eu limitei-me a não ter internet. Naqueles 19 dias eu aprendi muito. E aprendi muito e chateei pessoas. Chateei, quer dizer, pessoas voluntariaram-se para me ajudar e tive muita ajuda também, é verdade, é preciso fazer aqui pontos. Nunca à Vodafone, mas pessoas ligadas mais proximamente à Vodafone que tentaram fazer deste tipo de coração para minimizar o problema. E tenho que, mais uma vez aqui, dar uma palavra a essas pessoas, exatamente. Olha, vamos todos fazer bonecos fofinhos. Mas posso, um ensinamento para quem nos ouve: as chamadas, mesmo que sejam pagas, quando a razão está do nosso lado, e que normalmente está, não é difícil, basta no final dizermos, fazer referência a: estou a pagar uma chamada que não devia estar a pagar, porque o problema é vosso. Eles dão-te logo razão e descontam-te logo o valor da chamada na tua fatura. Acredita? Ah, é? Porque é lógico. Mas que mafioso! Sim, tu tens que pedir, mas o meu é igual. Eu tive a mesma questão com o meu. O meu tinha uma linha de apoio que era paga, e eu um dia perguntei-lhes: mas porquê é que tenho que ser eu a pagar por uma chamada com um problema que foi criado por vocês? E ele disse-me instantaneamente: não se preocupe, porque eu vou já acreditar-lhe o valor desta chamada. E eu então repostei e disse: mas eu tenho que pedir para me acreditarem a chamada, é isso? Vocês não fazem isso automaticamente? Não faz sentido. Portanto, pelos vistos, esta agulha está igual entre Mel e Vodafone. Há que dizer mal, sim, de quem merece. E neste caso acho que eles estão empatados. Mas sim, continua. Portanto, Marcos esteve a pagar por suporte que não devia ter pago, primeiro. Não. Ele não pagou. Ele não pagou porque eles deram-lhe uma alternativa, que era usar uma app. Ah, é a app que é do Toby. Que a gente até fez piadas aqui do Toby, deve ser. Pronto. Sim. Conheço também, infelizmente. Quando a Vodafone está num dos maiores incumprimentos de contratuais possíveis, ou seja, não está a fornecer serviço contratado, eles resolvem cobrar ao cliente. Ok. Isto é uma atitude muito interessante. Muito interessante. E imagina que as pessoas não têm smartphone, ou que têm, também não têm serviço móvel contratado, ou não têm serviço móvel de todo. É ridículo. Para mim, há um termo para isto, que é chulice. A alternativa é usar a app. O Marcos foi usar a app. Ele colocou screenshots da app em que estava a dizer que no estado da rede não há registro de ocorrências. Ok, pronto, então é um problema dele, na casa dele, certo? Deixa-me dizer-te que isso é uma boa notícia. Tem mais sorte que eu. Mas continua, que eu já dei depois de outro contexto. O Marcos resolveu utilizar uma coisa chamada Down Detector, que eu nunca tinha usado, mas que já ouvi falar várias vezes. E olhou para lá e segundo o Down Detector, em boa parte do país, a Vodafone não estava a fornecer serviço de ataque. Isso existe? De internet. Yeah. Olha, também não conhecia. Serviço de acesso à internet. E o Marcos tweetou isso, e em resposta a Vodafone disse que lamentava as dificuldades sentidas e a pedir mais detalhes. Claro, também isso é a resposta típica. Estás a rir do quê? Isso é a resposta típica, Diogo. Porque ele tinha colocado logo os detalhes todos, e aliás ele disse logo isso. Mas os detalhes estão aqui na thread do Twitter. A resposta típica é um robô que responde. Eu olhei para ao fim de algumas horas o problema foi ultrapassado, ok? Pronto, ele já tem internet, ok? Ah, menino, horas, menino. Exatamente. Mas horas menos que 24? Olhando... Sim, muito menos que 24. Então isso não se metam comigo. Então não se metam. Tu és o pró, calma, tu és o pró disto, calma lá. Ainda tenho o trono. És o boss. Mais nada. Eu tive que olhar para o Down Detector. Mostra tweets que são enviados para os operadores. E eu tive que olhar tweets, e mostra também gráficos das ocorrências que as pessoas reportam ao Down Detector. É engraçado. Mas é uma rede social gráficos... downtime, é isso? Ou seja, tens que reportar, não. Ou é um plugin que tu instalas e aquilo automaticamente vai reportando? Não, eu não sei se também, não sei se também há essa oportunidade, porque eles têm uma móvel, acho também. Mas olhei apenas para o site. Eu tive durante uns anos, não sei se conheces um projeto que era o SamNose. Eu durante uns anos tive um router na minha casa que fazia medições regulares de velocidade de ligação de um projeto europeu que era o SamNose. E então, epá, aquilo estava sempre ligado, ou seja, tinhas aquilo numa rede distinta da tua, para não teres problemas também de maior. E aquilo que fazia era, fazia leituras constantes, tu registavas-te, dizias qual é que era o teu operador e a tua localização geográfica, e eles mandavam para a tua casa um routerzinho, que tu ligavas junto aos teus, e ele ficava constantemente ali a fazer medições. Portanto, o Down Detector podia ser uma coisa parecida, sim. Mas pois não. Não sei se eles também têm uma coisa dessas, não faço ideia. Agora, sei que no site tem várias opções de possíveis problemas que tu possas estar a ter e que escolhes a opção que queres. E, tu tens o link desse Down Detector, não tens? Eu quero isso. Pá. Downdetector.pt. .pt, boa! Exatamente, porque ao que parece é uma coisa franchise. Que se podes fazer self. É, dá a impressão que sim. Tipo, não sei se até não é software livre. Porque aquilo é feito pela UCLA, os tipos que fazem um speed tester também. Sim, conheço. Olhando para os gráficos, tu poderias até pensar que a NOS era muito pior do que os outros operadores todos. Mas depois comparas um gráficos lado a lado e vais ver que eles têm escalas diferentes. Ah, pois. Portanto, não... Esse é o problema da apresentação de informação, sempre. Exatamente. E depois há outro lado, que é, lá está. Se é uma coisa que tu instalas, já é limitador porque tens, ou seja, tem que ver com o número de pessoas. Isto é um bocado como aquela, e já falámos aqui algumas vezes sobre estatísticas de sites de utilização, que é, se tu vais medir as estatísticas do Pornhub, são diferentes certamente das estatísticas do Daily Mirror. E isso limita muito o tipo de utilizadores e o tipo de relato de informações que é analisada. Portanto, se é por reporte, é preciso pessoas que estejam naturalmente informadas e chateadas para quererem reportar. E não só isso. Se é um plugin, também é um bocadinho mais simples. Se é completamente aleatório, aquilo que me agradava no tal projeto que eu te falei há pouco, e que já não existe, segundo sei, era que qualquer pessoa normal podia preencher com os seus dados, não pagavas, mas também não recebias nada. A única coisa que tu fazias era sentias que estavas aí a trabalhar para uma análise global. Pá, é uma espécie daquele aparelhinho que se usava em tempos para medir as audiências das televisões. Pá, tinhas aquilo ali, não te chateava nada à tua vida e tu basicamente estavas a ajudar a estudar comportamentos, neste caso velocidades de acesso. Neste caso qualquer pessoa pode reportar, atenção, qualquer pessoa, vais ao site, clicas no botão certo e reportaste. Estava a falar, há outra coisa que também tinhas que ter amostras que fossem representativas, por exemplo, do market share de cada um dos operadores. Exatamente. Também não é uma coisa que a gente sabe se neste caso se é minimamente representativo ou não. Portanto, vejam isto sempre com um bocadinho de grão de sal na vossa análise. Mas olhando para outra coisa engraçada, que é eles vão buscar tweets ao Twitter, de pessoas a mandar mensagens para os operadores. E há muito, muito mais queixas nesses tweets em relação ao operador. Para a Vodafone do que para os outros todos. É incomparável. E são sempre tweets de pessoal que ficou sem internet ou ficou sem todos os serviços. Não são coisas menores ou problemas de billing ou coisas desse tipo. Mas eu concordo com isso. É uma questão de coerência, exatamente. Se é para ficar, é para ficar sem tudo. Eu acho que não há canhonhices. Uma das primeiras conversas que eu tive com a TV Cabo, acho que nunca contei esta. Eu fui dos primeiros clientes de TV Cabo, pelo menos da malta que eu conhecia, fui dos primeiros clientes de banda larga TV Cabo. Tanto que eu ia a uma loja de informática e eu era o gajo da TV Cabo, para teres uma ideia. Pronto, era assim que me chamava. Na altura já andava a fazer coisas que não posso falar aqui, apesar de já terem prescrito, mas não posso falar aqui. e então era isso. E lembro-me uma vez de acordar e de não ter internet em casa. E liguei a televisão, tinha televisão, e telefonei para os senhores. Disse: olha, estou sem internet, passa alguma coisa. E eles disseram: não, tem uma fatura em atraso. E por isso nós cortámos os serviços adicionais. E eu lembro-me de explicar aos senhores, disse: olha, fazemos assim, apontem na minha ficha, o meu serviço adicional é a televisão, porque vocês não me deixam ter internet, na altura não havia net cabo, não havia mesmo. Tu, para teres net cabo, tinhas que ter TV cabo. E eu expliquei-lhes, se algum dia eu me atrasar a pagar uma fatura, vocês cortem-me o serviço adicional que se chama televisão. Porque o meu serviço adicional é, e de facto, a televisão, não é a internet. Portanto, vocês enganaram-se a cortar o serviço adicional. E depois há outra coisa, que eu não tenho fatura nenhuma em atraso, depois a coisa andou por aí, foi nesse dia que eu cancelei a TV Cabo e que contratei a ADSL do Clix, porque entretanto vem a ADSL e começou a haver outras coisas. Mas recordo não, com carinho esse dia em que eu acordei sem internet porque era o serviço adicional. Portanto, lá está, porque se tu atrasas, aquilo que era a minha indignação é, pelos vistos havia uma fatura em atraso, que não havia, portanto aquilo foi mais que esclarecido, mas eles entenderam que havia uma fatura em atraso e decidiram, não foi cortar a ficha, não, foi cortar um bocadinho da ficha, foi apertar a goela, e apertaram mal a goela, pronto, correu-lhes mal, perderam um cliente. Pronto. Mas sim, continua, ainda não acabámos com isto. Marcos ficou sem internet umas horas e já tem internet, sim, sim. Ou já houve desenvolvimento já depois tem. Disso? Não, não, já do tem Marcos internet tranquilo. E, já... e do uptime, tá, não é uptime, tá. Como é que se chama aquilo? Diz-me lá outra vez. Do Down Detector. Down Detector, ok. E do Down Detector, okay. Então ele faz recolha. Pá, vou já apontar isto para não me esquecer. Pronto. Mas Down Detector em estrangeiro, não é? Tudo em estrangeiro. É, Down Detector em estrangeiro. Okay. .pt. .pt. E depois é engraçado que tu vês muitas queixas para também no Mel e na Nós, mas que não são relativos ao Mel e à Nós. Também acontece. Não são aqueles casos como, por exemplo, o pessoal queixar-se da Amazon ao Mel e à Nós, mas vês também é que há outras empresas num outro país em que se fala português que têm o mesmo nome. Ah, ok. E boa, são empresas boa. Que vendem coisas completamente diferentes, que não têm nada a ver. E então é muito engraçado ver essas queixas. Tipo, quem não conhecer, quem não souber que aquelas empresas existem com outro nome, com o mesmo nome noutro país, fica muito baralhado com o que é que se passa ali. Eu estou aqui, mas vou ter que falar. Eu tinha um colega na faculdade que era patrocinado por uma marca de bicicletas que nos fazia sempre rir. Porque ele depois tinha, ele era downhiller, portanto ele fazia descidas downhill, uhum. E tinha, como tinha o patrocínio da marca de bicicletas, toda a roupa que ele, depois era todo patrocinado pela marca, toda a marca que ele, todas as roupas que ele tinha, tinham a mesma marca. E que é uma marca que curiosamente nunca tem muito sucesso em Portugal. Aliás, há uma marca de carros, eu estive no outro dia a ver carros elétricos e encontrei a mesma coisa. Ou seja, tu tens há um modelo do Hyundai que tem curiosamente o modelo tem o mesmo nome da marca de bicicletas, que é com K. Ah, já sei qual é. Já sei o que é. Exatamente. Pronto. E ele ganhou a alcunha, ele era o Owner's Man. Porque era patrocinado por essa uhum. marca. E o carro em Portugal não se pode chamar nunca aquilo, vai ter que se chamar outra coisa. E em Portugal chama-se Kawai. E alguém que vai à procura de como é que se chama o Hyundai Kawai noutros países vai perceber o que é que eu estou a falar. É a mesma razão pelo qual há um veículo cujo modelo não se chama MRV em França. Pois eu não. Ah, ok, calculo que sim. Mas e depois há outro lado. Pronto. Depois há outro lado também, que é, e esta já, isto é completamente fora do episódio, mas a gente agora também já está aqui a descamar, a gente já volta ao sítio outra vez. É outras cenas, meu. Pronto, outras é cenas. As outras cenas. Que é uma marca de chocolates que é exatamente a mesma que uma marca de fraldas para adultos. Ora. Lindor. Portanto, tu vais comprar chocolate. Se algum dia for comprar chocolates Lindor, nunca me vou esquecer da incontinência. Mas pronto, é o que é. Mas isto sobre então marcas que se usam, ou seja, marcas diferentes de outros países, mas que têm o mesmo nome. Por isso é o problema de fazeres o scraping do Twitter, não é? Portanto, aquilo às tantas arrabanhas tudo, será provavelmente provocado por aí. Mas pronto, agora tu tens. Ok, eu estou aqui no Down Detector e estou a ver aqui que isto não procura só operadores, isto vai a serviços também. Tu serviços também. Faz status page, também. Ok, boa. Gosto disso. Por acaso encontrei uma muito boa para ver do... Agora, olha para ti, Diogo, que sei que andas dedicado aí a causas de AWS, que é a status page melhorada e bem feita da AWS. Ou seja, a AWS é tão complexa em tudo, até nos namings, não sei se conheces aqueles sites, que é como é que os serviços da AWS deviam chamar. E depois tens o nome real e o nome verdadeiro, o que é que aquilo realmente significa. Há extensões... Para os browsers, para adicionares atalhos para abrir serviços sim, em sim, tabs. Sim. Aliás, eu vou num futuro episódio falar das extensões que eu tenho descoberto para o Firefox, neste caso para o AWS. Yeah. Mas pronto, mas isto então sobre downtime. Se cá estamos conversados em relação ao downtime, não acho, não assim muito mais. Eu acho que sim, acho que sim. Acho que devemos ir para o tema seguinte. Eu não sei qual. Não sei se já contaste as tuas aventuras. Não sabes. Já não, é o que eu digo. Tu não ligas nenhuma àquilo que eu digo. Já perdi completamente. Tu não ligas. Eu vou, olha, pronto, não digo mais nada então. Vou ficar aqui a moar para ti, é igual. Portanto, o que vale é que eu me preocupo mais com os nossos ouvintes do que contigo, Diogo. E tomo nas tintas para ti e vou contar. Para ti até então pode ser outra vez, porque não ligaste à primeira, vou contar a segunda vez. Mas olha, tive uma semana extremamente ocupado. Vou começar pela parte mais fácil da conversa e que eu comecei na semana passada, mas que decidi não alongar. Não tenho grandes novidades, mas quero já fazer aqui o anúncio que vou fazer investimento em, finalmente, em câmaras de vigilância para a minha casa. Ah, pensei que ias dizer Bitcoin. Sobre essas partes não falo. Por acaso temos que chamar o André Paulo outra vez para ver como é que estão os investimentos dele, porque ele da última vez não se desbroncou se tinha muito, se tinha pouco, e agora não sei como é que é. Mas eu tenho feito uns investimentozinhos em cripto, assim, umas coisas suaves e não sei o quê, nada muito, nada sem de perder a cabeça, mas tenho feito ali umas coisas giras para andar entretido. Mas não, olha, decidi optar. As minhas preocupações com privacidade fazem-me aceitar com muita dificuldade enfiar câmaras dentro da minha casa. Enfiar câmaras fora da minha casa faz-me menos confusão, mostrar aquilo que é meu não é assim tão complicado para mim, pelo menos, e seja por dois aspectos, pelo fator dissuasor, que é, ou seja, tu compras câmaras não é à espera que encontres o gajo que te vai assaltar a casa, tu compras câmaras na esperança que ele mude ideias. Exatamente, é a solução mais barata, que é como os backups, tu fazes para nunca teres que os usar. É bom sinal se nunca tiveres que usar um backup, mas convém tê-los porque. Mas pronto, olha, não, tive aqui a fazer, fiquei um bocado chocado com alguns preços e aceitando aqui uma sugestão, aliás, eu ainda nem sequer informei a pessoa em causa que vou aceitar a sugestão dele, mas ele sem querer deu-me aqui uma fortíssima dica e eu estive a olhar e parece-me de facto uma boa opção, que são câmaras de razoável resolução, com um sistema de gravação, com integração com o Home Assistant. Portanto, é basicamente tudo aquilo que eu espero num sistema destes, é que consiga conservar imagens para a eventualidade de serem precisas, que consiga ter... São da Wyze? São da Wyze, não. Não são da Wyze, não. Okay. Porque se queria-te perguntar o que é que achavas do mais recente... escândalo da Wyze. Epá, tem havido vários. Wyze não são os gajos das fechaduras também, das campainhas de porta e não sei o quê? Não. Eu tenho ideia. Não sei se eles também estão a entrar nessa área, mas eu tenho ideia que sim. Houve aí qualquer coisa também com portas, se não me engano. Isso é Ring. A Ring. Estou a fazer confusão. Tens razão. Okay. Tens razão. Mas não. Não são da Wyze. Eu estou aqui neste momento a ver se consigo dar informações, que é para isto não ficar demasiado vago, porque eu tenho, basicamente eu sou preguiçoso, deixei isto no meu carrinho de compras e esqueci-me. Portanto, estou à espera agora de concretizar, mas são da Reolink. Nunca ouvi falar. Ok, recomendado por alguém que eu respeito neste aspecto, não só no aspecto de integração, na integração com o Home Assistant, mas também com preocupações de privacidade e de segurança, que é o André Bação. Portanto, sim. E eu costumo dizer que eu, para escolher alguma coisa, convém que seja bem escolhida. Não tenho necessariamente que ser eu a fazer a escolha, porque às vezes recolha de informação, comparações, isso requer muito tempo. Pelo que eu percebi, ele já dedicou algum tempo a isto e eu vou-me aproveitar dessa sugestão e vou então fazer isso. Tenho uma casa com três frentes e tenho quatro câmaras, portanto, provavelmente, e como eu sou um gajo até da comunidade, estou a pensar seriamente em aproveitar a quarta câmara, não para vigiar nada daquilo que é meu, mas para fazer uma bonita webcam sobre provavelmente um pico de surf muito conhecido, que é o Pico dos Coxos, e porque a câmara permite fazer isso, provavelmente pela distância pela distância ao pico dos coxos e pela definição da própria câmara, portanto, provavelmente a Ericeira vai ganhar. Sim, é um bocado intrusivo para as pessoas que estão lá e que não sabem se estão a ser gravadas ou transmitidas. A Beachcam tem Praia do Sul, tem Ribeira de Ilhas, tem uma série de outras, também não estão a ser identificadas, não sei se isso é... Ou seja, à distância que está, tu não conheces caras, portanto, não é... Ou seja, tu não vais lá ver se lá está o fulano tal a surfar, tu vais ver se o swell está a entrar, se não está, se tem onda, se não tem, que é isso que a malta quer ver. Portanto, não acho que esteja... É uma boa preocupação, Diogo, obrigado pelo aviso, mas, não, ou seja, quando eu te digo que vou conseguir certamente ter uma boa vista sobre, não é uma vista para dizer está lá uma pessoa gorda ou magra, não, é só para dizer se tem onda, se não tem, se está a entrar, se não está, se está partido, é mais neste sentido, porque é para isso que servem habitualmente as câmaras, e por isso é que eu nunca iria escolher o centro da Ericeira, ou o centro, ou seja, uma rua com pessoas, portanto, para escolher não seria sempre... Este tipo de coisa é, ou é um pôr de sol bonito, porque de facto também consigo, muito consigo bonito. Oferecer pôr de sol bonito através do sítio onde quero colocar a quarta câmara, mas acho que é mais vantajoso para os meus amigos e para os meus desconhecidos surfistas poderem usufruir de uma coisa que eu acho, por acaso não fui à procura, acho que os coxos não têm, mas de uma câmara para ver as ondas nos coxos. Vamos ver. Mas pronto, isto é então... Aquilo que será, provavelmente, tu normalmente compras e depois anuncias, sem lhe tocar. Eu faço ao contrário, estou a fazer ao contrário agora, que é, estou a dizer que vou gastar e depois logo se vê. Portanto, logo que esteja, eu hei de publicar os links também. Mas neste momento, pronto, a primeira parte vai ser adquirir, depois configurar, que ainda vai dar aqui algum trabalho certamente a configurar. E depois há de ser, esticar a cabelagem e pôr as coisas nos devidos lugares. Agora, aquilo que realmente me teve ocupado esta semana foi, isto tem que ver também com, e é preciso, e nós falámos aqui poucas vezes, não todas as que era preciso, mas temos de falar aqui no apoio que a Libertrend deu ao nosso podcast, e que foi, o tempo passa a voar, mas foram cerca de, olha que o tempo está aqui um bocado desfasado, se não me engano, 3 anos. Então, 3 anos, a brincar, parece que passaram meia dúzia de meses, mas foram anos, o apoio da Libertrend. Chegámos nesta altura, aliás, após a Libertrend terminar enquanto projeto, decidiu manter o apoio ao podcast, e foi ótimo, e nós continuámos extremamente agradecidos. Entendemos que nesta altura era o momento ideal para que este apoio cessasse, e nesse sentido nós fizemos aqui algumas alterações, algumas adaptações. Isso fez também procurar alternativas, e aquilo que aconteceu nesta semana foi uma que já andava para acontecer há muito tempo, portanto foi à boleia disto, mas já andava para acontecer há muito tempo, que foi a migração do site da Ubucon Sintra, Ubucon Europe 2019, que um site feito em WordPress e que na altura deu bastante jeito e ficou bastante bem feito e cumpriu o seu propósito. A Ubucon cumpriu o seu propósito também, terminou. É uma dor, pelo menos, não sei como é que tu sentes, Diogo, mas eu senti, por todo o esforço que foi feito, era uma dor deixar morrer a Ubucon Europe 2019, deixar que tivesse uma presença online. Portanto, nós decidimos, apesar da Ubucon ter terminado em outubro de 2019, decidimos manter o site no ar até hoje, e aquilo que foi feito esta semana foi deixar que não ficasse dependente de um web server ou de um sítio qualquer, portanto aquilo que foi feito nesta altura, nem de atualizações de software, porque o WordPress é fantástico enquanto software e enquanto todas as funcionalidades, aquilo que te permite fazer através de plugins e através de algumas funcionalidades que a concorrência não consegue fazer, ou pelo menos não consegue fazer de uma forma tão simples. Agora, tem um problema, que é os plugins, os templates, o próprio core do WordPress precisam de atualização, precisam de manutenção, e nós temos coisas mais importantes para fazer. Ou seja, a Ubucon não tem que morrer, mas também não tem que nos sobrecarregar em termos de manutenção, nem que seja de... E o WordPress não é das coisas mais difíceis de manter. Basicamente tens que, de vez em quando, ou usas uma estratégia de fazeres isso automaticamente, ou então de vez em quando vais lá atualizar, aquilo raramente parte, felizmente, portanto a coisa funciona. O que aconteceu agora? O que aconteceu agora foi que, através de um plugin que eu achei porreiro para este conceito, apesar de precisar de limar algumas arestas, que é uma coisa que se chama Simply Static, e que faz o quê? Transforma-te o teu site WordPress num conjunto de ficheiros HTML e nos seus recursos, nos seus assets, e faz-te um zip com o conteúdo total do teu site em HTML. E o facto de ser HTML faz com que tu possas depois alojá-lo em qualquer alojamento, em qualquer sistema de alojamento que não necessite de fazer a interpretação da linguagem PHP e de teres ligado uma base de dados e todos os problemas associados a isso, porque tipicamente o problema do WordPress é exatamente a parte dinâmica e aquilo que é possível fazer e executar do lado, não só do lado do front-end, mas também do lado do back-end, do lado do servidor. Portanto, aquilo que aconteceu foi... O primeiro passo foi migrar, foi gerar o tal ficheiro zip do Simply Static, perceber que havia ali 3 ou 4 ficheiros que não estavam corretos, não foi o fim do mundo, foi só limpar a coisa. No caso da Ubucon, já não fazia sentido aceitar donativos, portanto todos aqueles formulários de ligações ao PayPal, onde nós aceitámos algumas contribuições, bem como o formulário de contactos para a imprensa e portanto, coisas que foram criadas na altura, portanto essa parte foi removida e neste momento o site, os ficheiros HTML e alguns JavaScripts e as imagens que foram usadas estão todas alojadas num sistema muito semelhante àquele que nós usamos com o Hugo, ou seja, o Hugo basicamente é um gerador que depois corre um motor que gera o HTML. Aquilo que foi feito com o upload direto dos ficheiros HTML, que são depois copiados para o sítio certo e são oferecidos através do serviço de pages das páginas do GitLab. Portanto, o sistema é muito, muito semelhante. A diferença é que não são gerados dinamicamente, ou seja, os ficheiros são empurrados de forma bruta para o repositório. O repositório está público, portanto, alguém que queira ver como é que a coisa foi feita, não tem muita magia, mas alguém que queira ver é só procurar no GitLab. Está dentro da área da comunidade Ubuntu Portugal, fomos nós que fizemos aquilo. Portanto, o site foi migrado e está neste momento a funcionar. Quem visitar, provavelmente até vai sentir, em termos de aparência, ficou exatamente igual. Em termos de velocidade de navegação, provavelmente vai ficar bastante mais rápido, porque não tem o problema de... Não é o problema, mas a limitação da velocidade de processamento do PHP. Claro. Em relação ao site, e agora aqui faço um apelo também, foi feito o mesmo tipo de tratamento com o site da comunidade Ubuntu Portugal. Portanto, também era um WordPress, também foi feito Simply Static, também foi enviado para GitLab Pages, só que esse foi, ou seja, enquanto o da Ubucon foi modificado para poder durar 10 ou 20 anos ali e poder ser ainda o marco histórico, ou pelo menos o pilar online daquilo que foi a Ubucon e uma memória, o da comunidade Ubuntu Portugal é um site que neste momento está num HTML igualzinho pela descrição àquilo que eu falei do site Ubucon, mas que é suposto migrarmos para um gerador de HTML estático, portanto um gerador Hugo, um gerador Jekyll. Eu prefiro Hugo, já estou habituado, já fiz 3 ou 4, portanto já me dá menos trabalho pensar, mas não sou esquisito. Mas alguém que ouça e que se queira juntar, portanto basicamente é pegar nos ficheiros HTML que estão neste momento no ar, portanto vá ao ubuntu-pt.org e ao conjunto que lá está. Também existe um repositório no GitLab, também é público, portanto alguém que queira pode navegar diretamente nos ficheiros HTML, portanto podem puxar todo o conteúdo para o seu lado se quiserem, podem fazer um fork daquilo ou um clone e podem tratar a informação como acharem melhor, mas a ideia é fazer markdowns e começar a fazer gerar tudo isso. Agora, isto leva-me para uma questão que eu achava que já existia e acho difícil como é que nesta altura do campeonato ainda ninguém pensou nisso, que foi a criação, pelo menos de um, para exemplo, de um template Hugo que fosse inspirado ou que tivesse, pelo menos, gozasse por omissão das cores do Ubuntu, ou seja, alguma coisa, uma coisa que acontece habitualmente, que é ver uma espécie de um kit de imprensa, neste caso não é um kit de imprensa, mas que fosse criado um kit loco ou coisa do género, com um template que se pudesse ser usado nestas alturas. Ou seja, tu tens a logo de Portugal, tu queres fazer um Jekyll ou queres fazer um Hugo ou queres fazer uma coisa qualquer e tens aqui um template base que podes usar no teu site. Não existe. O que existe é uma coisa que é o Vanilla Framework, que é framework de JavaScript, CSS e afins, que é utilizado para os sites oficiais, quer do Ubuntu, quer do Canonical, quer tudo o que está à volta. Sim, sim, sim. E há mais algumas empresas que usam versões adaptadas do Vanilla, que é criado pela equipa web do Ubuntu. Eu não sei, francamente, como é que o que é que o Ubuntu Security Podcast está a utilizar, mas tenho a ideia de o site de estar mais ou menos com um tema à volta do Ubuntu. Portanto, não, eu penso que o que eles usam é eles pegaram um template qualquer e trocaram ali meia dúzia de cores e pronto. Okay. E provavelmente é aquilo que nós vamos fazer também. Portanto, quando nós fizermos isto, provavelmente vamos arranjar um template que nos agrade minimamente em termos de aspecto e vamos trocar as cores. Porque, assim, honestamente, desde que escolhas o Ubuntu Orange e aquele, desde que escolhas as cores certas. Sim, há no site do Ubuntu uma secção dedicada a orientar a coisas de design para o Ubuntu. Sim, sim, sim. Tens mesmo os códigos hexadecimais das cores, aliás. Yeah. Não sei se já acompanhaste o processo, mas coisas. É normalmente assim que nós fazemos. Quando vamos fazer camisolas e quando fazemos merchandising e os logos e não sei o que, normalmente é lá que vamos, sim, buscar as referências. Mas a questão aqui é, logo que troques as cores, a coisa fica mais ou menos inspirada a F, é verdade. Agora, se tu tivesses de facto um kit que fosse, olha, este é o template, ou seja, e certamente que para uma equipa de design da Canonical não seria uma coisa demasiado complexa de fazer. Poderia ser uma prenda gira para oferecerem à comunidade. É uma boa ideia. E eu posso dizer que quando fiz a minha pesquisa fui ao Discourse, disse, olha, deixa-me vir ao Discourse ver o que é que se passa. E eu pesquisei, fiz 3 ou 4 pesquisas rápidas e a única coisa que eu encontrei de referências a este tipo de produtos foi do stand da FOSDEM. E que para mim serviu zero, porque o template que foi usado para o stand da FOSDEM foi um template da FOSDEM, não foi um template, sim, da Canonical. Adaptado, sim. Foi adaptado, mas é da FOSDEM, mas foi adaptado pelo Tiago Carreiro e pelo Pedro Silva. Sim, sim, sim. Mas para ser mais Ubuntu. Pronto, mas a questão é essa, ou seja, em vez de tu teres uma adaptação, é tu conseguires mesmo criar um template, e poderia ser interessante pensar-se exatamente nisso, em criar um template que fosse efetivamente usável. Pá, uma coisa assim, ou seja, do estilo, eu tenho a Loco em Portugal usa este template. A Loco em Espanha pode usar o mesmo template, muda um boneco ou dois, muda um nome ou dois e podemos usar o mesmo. Percebes? Portanto, alguém que não se. Não há uma obrigatoriedade, nunca há, né? As Locos têm total independência nestas coisas, mas poder haver uma ferramenta de base que não te obrigasse a pensar muito era fixe. Eu digo-te, se eu tivesse, se calhar, esse template de base, se calhar conseguia, em vez de pegar no HTML do site da comunidade e despejá-lo diretamente em HTML, se calhar conseguia esperar mais 3 ou 4 dias e tentar, ou seja, o ânimo para fazer uma coisa diferente, se calhar era outro. Portanto, ou seja, deixo o apelo a quem nos ouve, porque é tipicamente quem nos ouve. Não sei se alguém. Por acaso, não sei se alguém nos ouve que trabalha na Canonical. É curioso. Mas pronto. Eu suspeito que sim. Várias pessoas até. Mas a minha pergunta é. O meu apelo é: malta, bora fazer. Há duas coisas para fazer. Tu falas em Portugal. Depois nós podemos até oferecer para fora, não me importa nada. Que é: um é fazer um template, Hugo, para nós usarmos no nosso site da comunidade. Malta que tenha aí um... Porque, na prática, eu estou a ver aqui o Carreira a dizer que a adaptação foi HTML, mas um template Hugo é HTML, não é mais nada, acho. Sim, eu... Sim, mas não, o que ele está a querer dizer é uma coisa muito específica. O template do Hugo da FOSDEM permitia a nós introduzirmos lá HTML customizado. Num fecheiro. À parte. E foi essa parte do conteúdo que a gente customizou. Não alterámos o aspecto do site da FOSDEM, okay? Não íamos fazer isso, não fazia sentido nenhum e era um desrespeito pela FOSDEM. Sim, sim, sim, aliás, é preciso cumprir as regras. A gente quer entrar no jogo, temos que cumprir as regras, faz sentido. Mas aquilo que eu queria dizer é arranjarmos um template que servisse não só a nossa, ou seja, que fosse feito principalmente para a nossa comunidade, né? Porque é o princípio, é o que nós nem sequer sabemos se há outras locals a quererem utilizar, também há esse lado, não é? Portanto, primeiro objetivo, fazer um template que possa ser utilizado em Portugal, mas noutras locals também. Era uma cena fixe. Noutras locals, noutros podcasts, noutros blogs sobre o que fosse, exatamente. Mas fosse um template reutilizável. E depois há uma segunda parte, gente, que é a parte de migrar o conteúdo que nós temos. Portanto, nós temos aí uma série de páginas HTML que merecem ser migradas para Markdown, para podermos depois fazer a coisa arrumadinha, bonitinha e funcional, basicamente é isto. Ou seja, e que possa, lá está, facilmente ser colaborativa e que tenha um repositório aberto e que tenha o código disponível. Aliás, o código neste momento está disponível, portanto qualquer pessoa pode ir buscar tanto o código total da Ubucon em Sintra como o código do site da comunidade. Entretanto, falta-nos o nosso, mas também tenho. Temos tempo ainda. Está quase a acabar o episódio, isto é uma vergonha hoje. Sim, sim, sim. Hoje estamos. Aliás, acho que devíamos acabar aqui o episódio. Estamos a pôr a escrita em dia. Então vá. É, tudo bem. Estamos a pôr a escrita em dia. Acho que. Então fica, olha, que... eu ia falar sobre o nosso próprio sitezinho, o nosso próprio acho que fica do para podcast, o próximo episódio. Mas fica para o próximo, pode ser que já venha agarrada novidades, entretanto, é isso. Exatamente. Fechamos isso entretanto. É, resta então dizer. Chegou o Pedro Gaspar, obrigado. Espera aí, temos de dizer a quem chegou. Olá, Pedro, estamos cá todos. Fecha lá isso então. Resta então agradecer ao Pedro, e ao Tiago e aos outros ouvintes. E este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carron, pelo Miguel e pelo Alexandre Carrapiço, o senhor podcast. E até para a semana. Até para a semana, para mais uma conversa de fim de semana.